começa mais um turno aqui no Jogatina BG Podcast. Vamos lá rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu não consigo mais largar o Ludopid em paz. Aqui é o cabeça e eu preferia ter ido pro crack. Acho que faz menos mal, é mais barato. Cara, definitivamente é mais barato. Eu já comentei algumas vezes isso, sabia? Cara, o crack é muito mais barato, cara. Porra, emagrece, né, cara? Pelo menos isso, né? Porra. Aham. Aqui o Excel, eu boto duas cartas virado pra baixo e passo turno. Encerro a minha... Encerro a minha jogada. Você acredita no caralho do seu avô? Bom, olha só, gente. Estamos começando mais um turno. Primeiro turno aqui do... Quase eleição, né? Primeiro turno. Olha. Primeira edição do Jogatina BG Podcast. Primeiro turno, cara. Chamar os episódios de turno foi a melhor coisa que você falou até agora. Tá bom, primeiro turno. Do Jogatina BG Podcast, um podcast que vamos trazer assuntos de board games em geral, né? Board games, tabletops, card games. Board tudo. Games, card games, dice games. Uhum. Cara, tem muita coisa pra se abordar. Drunk games. Fantasy games. O que é fantasy games, perdão? Eu não sei. São os games da Fantasy Flight? Ah, tipo, ficou bonito, eu não sei, eu chutei, ficou bonito na cabeça. Fantasy games. Deve ter, deixa eu procurar aqui. Fantasy games. Bom, deve enquanto existir. Você vai procurando aí, vamos explicar exatamente o que é esse projeto, né? Surgiu de uma ideia, da minha ânsia de falar sobre board game, e o Excel e eu, acho que fomos os que... A gente se comunicou muito no começo desse hobby, né, Excel? Cara, demais, muito mesmo. Até porque a gente começou a jogar, não só jogar, começou a jogar jogos estranhos e... Estranhos, ó. É, modernos. Jogos diferentes que fugiam do tradicional que a gente tinha aqui. Ir atrás de notícia, vídeo, gameplays e afins. Quando ainda tava meio obscuro o cenário aqui, né? Uhum. Quando a gente tinha os primórdios do que parecia uma nova era de jogos de tabuleiro. Pelo menos no Brasil, né? É, pelo menos no Brasil. Ainda que lá fora já tava fazia um tempo, né? Então a gente começou faz um bom tempo isso aí. Inclusive a maioria dos jogos que a gente comprou quando não tinha previsão de sair aqui. E depois de comprar, óbvio que a gente esperava um monte pra chegar pra gente o jogo. Uhum. E quando chegava, tava saindo em território nacional. Então era ridículo isso, cara. É, eu tive uma situação semelhante com o The Resistance, né? Eu comprei, depois de 5 meses chegou e na mesma semana que chegou foi anunciado. Foi muito zoado. Eu acompanhei essa saga do Zabuzeta. Foi muito, muito tenso. E a gente passou por isso com algumas situações, né? Não foi exclusivo de um jogo. Então, não, foi várias. Foi bem interessante. Sim, na época que o dólar era mais em conta, né? Que hoje em dia importar, tá... Saudade do dólar a R$2. R$2 a gente tava feliz, né? Olha só como que a gente era feliz, caraca, não sabia. R$2,50 eu tava feliz. Eu reclamava às vezes. A gente realmente esperava pra caramba, mas eu não ligava de esperar por R$2,50 o dólar. Uhum. Então a ânsia de falar sobre board games em geral surgiu a ideia desse podcast. Eu ia fazer ele sozinho, entrevistando a galera, conversando, mas eu falei, cara, eu tenho que chamar o Excel. O Excel entrou comigo nessa roubada, ele tem que participar disso sem problema nenhum. Ah, com certeza, né, cara? A gente entrou nessa roubada junto e tamo junto nela até hoje. Exato, cara. A gente não para de gastar. Um viciando em determinados jogos, fazendo outro gastar horrores com aquele jogo. Então, tamo aí. Uhum. Novamente, fazendo, né, mais uma analogia às drogas, você sempre apresenta o seu amiguinho com uma amostra grátis, né, esperando que ele se vicie também e que exato. Você não fique sozinho. Não, e assim. Nos jogos é pior, porque você pensa assim, puta, eu adorei esse jogo é caro pra caramba, eu vou gastar muito dinheiro com ele. Eu vou apresentar ele pro fulano, porque se eu vou gastar dinheiro, ele também vai. Ele vai, né? É uma roubada sem fim. E assim, quanto ao podcast, né, a gente tem objetivo de lançar um podcast, uma edição, um turno, né, um turno novo, a cada 15 ou 30 dias, né, tipo 2 semanas ou 4 semanas. Tipo a partida de Terra Mística. É, exatamente. Não, Terra Mística eu não sei, mas de Eclipse tá por aí. O cara volta pra casa dele, né? Aí o dono do jogo liga, terminei minha rodada, vocês podem voltar na sexta-feira. Beleza, os caras vão. É mais ou menos isso, né? Introdução aí do podcast, a gente vai falar de joguinhos, jogões, né, que tem uns jogos aí que precisam de uma mesa gigantes, mas vamos falar a respeito de como que a gente acabou entrando nesse hobby maravilhoso. Eu acho que eu separei uma primeira parte aqui chamado Entre Clássicos e Modernos, né, que acho que a maioria da gente que teve contato com alguns jogos clássicos, que a gente vai falar só por cima, a gente não vai entrar em detalhes de nenhum deles, né? Tipo, tais como Banco Imobiliário, Jogo da Vida, War. War 2, né, Excel? War 2 não. Por que War 2 não? É completamente desnecessário. Desnecessário. War Império Romano, alguma coisa assim, né? Isso, tem o War Império Romano, tem o War de Deuses. War Star Wars é legal. Ah, não sei, pô, cara. Esse... Qualquer coisa que tem War, eu tenho medo. Eu já... Acho que talvez o Risk Legacy, que eu tenho interesse em jogar. Só esse. Que deve ser igual, só que com o nome americano. É minhas coisas de Pandemic, né? Pandemic Legacy e as coisas aí. É. Oh, Pandemic é legal, hein? É. Eu tô querendo jogar, hein? Quer que eu leve? É uma boa. A gente então tá combinando jogatina então de carnaval. Já é, tá na lista do jogo. Desses jogos antigos, vocês tiveram na infância algum deles, ou... Cara, na infância eu tinha War. War 2, por sinal. Inferno de jogo. Inferno de jogo. Jogo da vida e Banco Imobiliário, que era o tradicional que a gente encontrava por aqui, né? Cara, eu odeio Banco Imobiliário. A Trindade do Inferno, né? Vai se fuder. Então, não, Banco Imobiliário eu também odeio, cara, mas Jogo história. Da Vida eu gosto. Eu tenho uma história que é assim, na verdade não é uma história, mas é uma coisa que eu cheguei assim, até hoje, eu não tenho certeza como acaba o Banco Imobiliário. Sabe, tipo, porque todas as vezes que eu joguei, ele terminava numa espécie de convenção. Tipo, ah, são 10 turnos, o outro, ah, é até a gente cansar. Existe uma regra padrão? É tipo, até todos falirem? Moral da história é que ninguém sabe. Ninguém sabe, cara, porque esse jogo... O Banco Imobiliário não foi criado pra ter terminar. Um fim, cara. Ele foi criado assim apenas pra vida. Que houvesse um começo. Não, porque assim, eu nunca chegou no momento em que o jogo me dissesse, acabou. A não ser que todo mundo ficasse sem dinheiro, mas isso nunca aconteceu, de todo mundo ficar zerado. Então, tecnicamente é quando você consegue falir todos os seus amiguinhos. É, mas é muito, é um jogo muito quebrado. São 8 meses, quebrado. Né, de jogo. É, porque a única lógica do término do jogo é justamente essa, você ficou rico e todo mundo não. O engraçado é, eu vou na contramão, na minha infância mesmo, eu não tive nenhuma da Trindade clássica. Eu não tive nada de jogo tabuleiro na minha infância. Eu só tive brinquedinho aí, tradicional. Ia lá, igual o Mug lá. Isso é triste, trabalhando na mina de carvão, caçando bicho. Não pode falar de brinquedo que ele fica triste. Mas então, eu tenho um irmão mais novo, era muito comum quando o parente ia dar um presente pros dois, né? E o jogo de tabuleiro acabava sendo uma das opções desses parentes, assim. Até porque eu tinha uma tia que era um pouco mais, assim, ela não gostava de brinquedo espada, por exemplo, sabe? Ela gostava de uma coisa mais... Eu gostava das arminhas, hein? Quem não gostava, né? Porra, quem não? Quem nunca? E aí a gente acabou ganhando vários jogos de tabuleiro, alguns... extremamente simples, como, tipo, vários jogos de memória genéricos diferentes. Mas tivemos alguns interessantes, não sei se vocês já ouviram falar. Um, por exemplo, que eu gostava muito pela temática, nem tanto pela mecânica, porque o meu veio sem o manual de regra, então eu só descobri como jogar alguns anos depois, que era o Aventura na Selva. Esse eu não conheço. Eu não conheci esse. O Aventura na Selva, ele é uma mistura de batalha naval com combate. Nossa, é aquele estratego, né? Exatamente, é uma coisa assim, um jogador vai jogar com um aventureiro, que é tipo Indiana Jones, enquanto o outro vai jogar com um guardião da floresta. O guardião da floresta tem que posicionar um baú de tesouro e problemas pro Indiana Jones, como a gente chamava, descobrir. E o jogo é fechado por uma... E aí tem dois tabuleiros, como tem no Batalha Naval, fechado por um... Eu esqueci o nome de como chama... Uma divisóriazinha. Uma divisória, exatamente. E aí você tem o aventureiro, o Indiana Jones, tem uma série de itens que ele pode escolher pra passar pelos desafios à medida que ele vai andando meio no escuro. Então, ah, tem um animal, você usa uma carne pra distrair o animal. Aí tem então é mais interessante que o War e os outros, sim, a gente citou. Sim, ele era, né, pelo menos eu lembro na época, ser mais barato, porque eu não tinha nenhum desses três clássicos, que é o Jogo da Vida. Porque eles eram caros pra caramba. Era porque eles eram caros, então acabava ficando com versões mais... Esse jogo até era da Grow, ele era até de tipo, empresa mesmo. Sim. Mas ele era mais, tipo, baixo orçamento do que... Ele não tinha peça de plástico nenhuma, era só papelão e essas coisas. Esse eu joguei ele bastante, muito pela temática, por uma mecânica diferente, dava pra jogar de duas pessoas sem ser chato, então podia jogar com meu irmão. Tinha um que hoje eu acho que chama Picturica, mas na minha época era Olho de Lince, era alguma coisa assim, que era uma versão esse, de esse também eu conheço, mas eu não lembro de imagem nenhuma na minha cabeça. Ele é um... imagina um... Onde está o Wally? Uhum. Só que competitivo e que você, tipo, bate nas pessoas porque você tem que botar o dedo no lugar onde tá. entendeu? É quem mais rápido, é quem ganha. O jogo é basicamente isso. Revela-se uma imagem genérica de uma folha grande e você tem que procurar. É sempre detalhezinhos. É tipo Onde Está o Wally versão competitivo. Ah, que da hora. E o meu favorito, que era o Scotland Yard. Ah, esse hoje, é muito da hora. Até hoje. Eu sinto Scotland Yard era muito bom, demais, cara. Porque aquilo é muito inteligente. O cara que pensou... E fez esse jogo com essa estrutura é muito bom, porque assim, eu sempre gostei dessa coisa de investigação, e essa coisa de você ter casos diferentes e uma mecânica de tabuleiro é muito legal, assim, até hoje eu queria uma, tipo, não sei, uma versão versão evoluída do Scotland Yard, sabe? E o Scotland Yard era difícil em alguns casos. Aquele que você vai se movimentando também, que é o Interpol, né? Que era bem da hora. Então, a gente tá usando qual nome? Porque tem sempre aquelas confusões fora com a marca no Brasil, né? O Interpol é a que... Eu tive o Interpol também. Esse foi um que eu ganhei, tipo, num sorteio da escola. Ele era... Um jogador jogava como fugitivo, tipo... Isso, esse mesmo. Ele até botava aquele chapéuzinho do poker, sabe? Pra não olhar o que você tá olhando. É muito da hora. Pô, esse jogo era muito legal mesmo, agora que eu tô lembrando. Não, jogou esses dias, cara, e foi mega divertido. Você tem que ficar fugindo pelo mapa com passagens de trem ou de navio, metrô. Ônibus, essas coisas. A cada número X de rodadas, você revela a casa onde você tá. E os investigadores têm que se virar pra tentar pegar você. Cara, esse é um jogo legal, assim. Uhum. Ele tem uma mecânica muito legal de, né, de um contra vários, né? É um dos poucos que sobram, assim, das mecânicas, assim, que agrada até hoje, né? Porque, querendo ou não, assim como games antigamente, videogames, assim, em geral, os jogos de tabuleiro eram voltados pra um público mais infantil, né? Hoje em dia a gente tem pra várias temáticas de formas, assim, absurdas, né? Se você vê o que sobraram desses que consegue agradar todo mundo, o Interpol e o Scotland Yard lá é muito... E eu acho que talvez um dos fatores que possibilita isso, aí já entrando um pouquinho mais no, né, no que são, no como são formados os jogos, é que eles são jogos que, mesmo que você fique mais velho, o fato de você ficar mais inteligente ou entender melhor as mecânicas só melhora. Uhum. É diferente do War que se baseia no fim de uma rolagem de dados. Ah, então, sim, isso é verdade. É um dos fatores que eu critiquei bastante quando a gente começou a ter acesso a esses novos jogos, justamente o War. Na verdade, a gente jogava bastante o War aqui quando... Antes de ter essa febre, né, de jogos e começar a invadir tudo, porque era um dos poucos jogos que a gente ainda tinha daquela época. E conhecendo esses novos jogos foi uma coisa que eu critiquei muito, porque eu comecei a ver, cara, olha a qualidade desses jogos, o nível de dificuldade, de estratégia, e ele utiliza completamente a sua estratégia sem botar o fator sorte. Sim. Como é o caso do War. O War, você tem um quê de estratégia, por mais que não sejam muito difíceis ter estratégias campeões no War, mas ele depende do fator sorte, porque às vezes você tem 25 exércitos para invadir um local, e o cara, com sorte no dado, com uma tropa, segura seus 26. Uhum. Então. Porque, assim, na verdade, o meu problema com o War e com alguns outros jogos, que eu já tive discussões com outras pessoas, é assim. Primeiro, é que ele se vende errado. Porque ele se vende como um jogo de estratégia. E não é estratégia tanto assim. Não é estratégia. É um jogo de sorte. E o ponto é... O problema não é nem ele ter sorte no meio, porque alguns jogos legais têm sorte no meio. Mas o problema é a sorte ser a barreira final. É assim, se a sorte não colaborar, não importa o quão bom você seja na sua estratégia. Não, e tem vários... Jogos assim, tipo, modernos que utiliza muito dado, né? A gente citou o Dice Master antes da gravação aqui. Ou pra quem gosta do King of Tokyo, sim, que é, né, um party game. Mas com rerolagem, né? Olha só a diferença, né? Exatamente. Não, e aí você sabe que aquilo é rolagem, aí você tem que comprar habilidade, tem outras mecânicas pra você tentar mudar. E não é só, tipo, 5 e 6 é bom. Você tem estratégia de, eu vou bater, eu vou curar, eu vou pegar energia agora. Cara, o próprio Warhammer, ele tem rolagem de dado nos combates, mas a rolagem de dado é só uma complementação, ela não influencia no final do combate, porque você tem diversas mecânicas, inclusive com cartas na sua mão, para alterar o resultado, entendeu? Pois é. Tem a rolagem, mas não é o fator final, e isso torna o jogo completamente diferente. Uhum. E quando você acaba entrando nessa nova onda de jogos modernos, você acaba vendo que é muito além de movimenta a peça e anda uma trilha, ou já rola dado para algum resultado, né? Você vai reparando que mecanicamente tem muitas opções, tem várias coisas, alocação de trabalhadores, dominância de alguma área, tabuleiro modular, cara, isso aí, quando você entra, você enxerga um novo mundo. E pra vocês, como que foi o primeiro passo de enxergar um novo mundo? Você, cabeça, como foi? Tipo, foi num lugar, tinha um amigo com jogo, ou foi numa luderia da vida, assim? Então, eu tava tentando, depois que você me chamou e eu li a pauta, eu tava tentando fazer, né, o caminho de volta. Uhum. Eu sei que foi tudo meio de uma vez, eu acho, na minha cabeça, o caminho mais lógico foi eu ter visto, logo que a Galápagos começou a trazer coisa pro Brasil, eu ver um anúncio, provavelmente foi do Summoner Wars, e depois disso, rapidamente eu puxei esse fio, entendeu? E comecei a ver tudo que tem junto ali. Porque o Summoner Wars, quando eu vi, agora eu não sei, agora eu tô confundindo porque tem o joguinho de celular que é muito no próximo nome. Não, mas sabe. Eu tô certo esse mesmo. É Summoner Wars, porque o outro é Summoner's Wars. Sim. Bom, é um nome muito parecido. É ridiculamente parecido, eu nem sei como. Isso não gerou um processo. Porque assim, eu sempre tive um problema com card games colecionáveis. Que o começo é legal, até o cara resolver investir, até algum do seu grupo começar a investir de verdade. É, e aí a balança... estragar a brincadeira pra todo mundo, exatamente, né? Porque a balança desequilibra e se você não tem dinheiro ou vontade de continuar firme naquilo, perde totalmente a graça, porque... Essa é muito verdade. Não tem como. E o que me atraiu no, na época foi essa história de... decks fechados e, aspas, né, balanceados entre si. Uhum. Ou seja, você vai comprar aquele jogo, você vai ter possibilidades de jogar com deck, você não gasta, você não compra booster de carta. E ainda tinha um fator meio, meio xadrez, de movimentação, e me chamou a atenção. E aí, à medida que eu fui começando a ver, peraí, então quer dizer que existem outras coisas? Isso vem de fora, isso vem de uma empresa? E aí eu comecei a descobrir essa infinidade de outros jogos que existiam e de possibilidades. Entendeu? De jogos de tabuleiro que não fossem iguais ou limitados como eram esses que a gente tinha acesso. Apesar de gostar muito, como a gente falou, do Interpol, uhum. ou do Scotland Yard, esse tipo de jogos, mas a grande maioria, por exemplo, esses famosos como o Banco Imobiliário, o War, Jogo da Vida, eles são extremamente limitados e com uma proposta, sabe, bem... Casual e sem, né, fator estratégia baixo. Todas essas críticas que a gente já fez. E quando eu vi que existiam, primeiro, infinitas possibilidades. Dois, infinitas temáticas diferentes. Porque se tinha uma coisa que eu gosto até hoje e define um pouco do meu gênero, é que eu gosto da temática do jogo. Até pra quem gosta de, né, dos considerados Ameritrashes, que muito se baseiam nessa questão da temática, né? Eu sempre acho muito divertido jogar pensando naquela temática. Temática, ter uma imersão dentro daquele jogo, a mecânica se mescla com a história, com a estrutura. Acaba meio que entrando assim que a Ameritrash, muita gente que entra no Ameritrash é muito jogador de RPG, né? Porque tem muito no Ameritrash levadas de RPG, né? Tipo, jogos que simulam uma dungeon, uma masmorra. Pô, e querendo ou não, pra quem cresceu nos anos de 85 pra 90 e pouco, terminou tendo muito contato, muito mais contato com RPG, acredito eu, porque hoje em dia, pelo menos a gente não... Mesmo tendo tanta comunicação, tanta facilidade de comunicação, a gente não vê mais tanta mesa de RPG. Depende do meio, né? Atualmente, tipo, raramente vejo criança brincando com RPG, tipo, adolescente. É esse ponto que eu queria chegar. É, ele tá se revitalizando mal. Ele jogava, sabe? Ele tá indo, assim, não tá conseguindo renovar o público. É, pois é. É um problema sério, que é um problema que eu acho até que, mudando a nossa mídia um pouquinho, os videogames vão, daqui a pouco, sofrer esse mal, eu acho. Ah, não, mas eles se renovam, eu acho, eles dão uma... Ok, mas ainda não é como antigamente, mudando novamente, né? Tentando não ir muito pra tangente, mas jogos de videogame tem cada vez menos pra criança. Sabe, tirando os jogos de celular e mobile, o jogo de console sai menos, em qualidades bem, né, discutíveis. É, mas se você olhar o que a criança, o perfil da criança hoje em dia, né, de jogar videogame, Call of Duty, Minecraft, mas essa é uma discussão que dá pra outro podcast que a gente participa. Enfim, voltando. Então, essa temática similar aos RPGs que a gente tinha contato termina sendo muito atrativa mesmo. A Ameritrash tem muito disso. Mas, continuando aí, cabeça, você disse que teve contato com. Teve o contato de informação com o Summoner Wars, né? E daí teve o seu primeiro contato oficial com qual jogo? E foi com o próprio Summoner Wars, porque foi logo em seguida alguém do meu grupo comprou. Uhum. Foi assim, foi muito rápido. Aí eu joguei, porque assim, por muito tempo, não muito tempo, mas assim, eu vi muita coisa, assim, eu conheci muitos jogos pela internet ou vendo, por exemplo, vídeos americanos de como se joga, então tem vários jogos que até hoje eu nunca joguei, sei como se joga, né, conheço o jogo, mas nunca joguei. E aí veio o primeiro contato, eu posso dizer que foi com o Summoner Wars e acho que o Munchkin, eu acho, os dois primeiros, pelo menos que o meu pessoal acabou abraçando dentro da Galápagos, assim. E claro, eu já tava de olho, né, nas outras possibilidades, aí começando a pensar em, será que vale a pena mesmo me importar, começar a ver custo-benefício, porque pelo menos pra mim, o analisar o custo-benefício e a escolha de um jogo de tabuleiro foi totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito compra até hoje. É bem diferente. A forma como você tem que pensar em vale, se a questão do se vai ver mesa, se seu grupo vai gostar, porque assim, não adianta você falar, puta, adorei, comprei. Aceito, se vai ter rejogabilidade, quantas vezes eu vou conseguir jogar antes de jogar desse jogo. Meu Zoom site foi isso. Eu vendi meu mesmo então, site, porque não via esse, mesmo. Eu comecei a trabalhar e tentar entender como funcionava essa conta, né? É. Dentro do meu grupo, ver o que, que eles gostavam. E aí sim, ir pra uma luderia, testar, ver algum outro. Você tem essa vantagem, né? Porque aqui, no caso, eu, Curitiba, o Excel em Cascavel, a gente tem a essa gente chance. Não tem isso. Até tem uma outra aqui agora que abriu, mas é bem fraquinha ainda. Então, e aí você vai, com o tempo, fui jogando alguns outros jogos, até alguns jogos que, por exemplo, já não conseguia comprar, já estavam fora de estoque, né? Mas pelo menos foi bom pra conseguir entender o que eu gostava, afinal, eu tava começando a descobrir, porque assim, eu não sabia exatamente o que eu gostava, né, de jogo, e o que o meu grupo gostava, porque não adianta nada eu gostar muito de uma coisa que não funciona pro meu grupo, ou pras pessoas que eu jogo com mais frequência. Vai jogar sozinho com o seu amigo esquizofrênico, né? Exato, até tem jogos, você for nos Homicides, você joga sozinho, mas é graça zero jogar sozinho, entendeu? Não, tem todo esse lance. Dependendo do grupo, vale mais a pena jogar sozinho, hein? Sim. Excel, o seu primeiro contato foi praticamente junto com o meu, né? Que a gente foi numa luderia. É, a nossa primeira vez foi junto. Uhum. A gente tava em São Paulo. Ah, foi que ela disse. Que lindo. Que lindo. Nosso primeiro contato com jogos diferentes em São Paulo, na Campus Party 4. Olha só como é que faz tempo isso. É, foi 2010, 2011, vamos ver assim. 2011. Campus Party... Não, 2010. 2010, 2012 eu fui depois. 2011 a gente foi pra Videogames Live. É verdade. É, Campus Party BR4, a gente chegou um dia antes do evento e o conhecido nosso falou que tinha uma luderia, na época ele nem chamou de luderia, ele falou que era um bar de jogos. E a gente foi lá pra ver qual que era a pira, né? Falou, ah, vamos conhecer, lugar diferente e tal. E a gente descobriu o que, que era uma luderia e terminamos pegando jogos, obviamente, pra experimentar, já que a gente tava lá. E o primeiro contato foi com Bang, cara. Meu primeiro novo contato não foi com Bang, mesmo estando no mesmo dia. Por quê? Porque a gente tinha mais gente na mesa do que o jogo permitia. E os Abdo não queria excluir ninguém. Quebraram. Falei, não quis excluir ninguém. Aí eu peguei então, o jogo solo de puzzle de avião. Uhum. Eu não lembro até hoje o nome do jogo, mas era bem divertido. Tem no meu canal do YouTube, procura. Depois lá. Manda. Cara, a única coisa que tem no meu canal do YouTube são os vídeos dos diários de bordo quando eu ia viajar. Esse é ótimo. Eu tô cogitando voltar a fazer eles agora quando for no carnaval. Vamos. Ah, ótimo. Voltando. O Bang foi o primeiro contato que você teve, de fato. Eu só tive contato visual, né? Mas eu achei mega impressionante a galera. A gente ficou até tentando fazer uma versão nossa do Bang, né? Inclusive. É, isso é verdade. A gente ficou tão impressionado com o jogo que a gente tentou fazer a versão. Não, a tal pessoa vai ser tal personagem que vai ter tal habilidade. A gente começou a fantasiar de formas absurdas. Mesmo não jogando, eu fiquei mega interessado. Também foi uma boa introdução, assim, de ver, né? Funcionando no jogo, nem que você não jogue, né? Porque diferente do Cabeça. Cabeça foi lá, ele descobriu alguém jogando, foi atrás de informação e depois comprou. Pra mim, eu vi lá e daí eu já fiquei pirado a partir dali. É, foi mais ou menos por aí também. Não, mas eu quando saindo vi, fiquei de lá... meio maluco também, assim, sabe? Uhum. Eu entrei num... Porque assim, eu não sei vocês, mas eu tenho um problema muito sério, que é... Eu sou muito suscetível... Não só isso. Eu sou muito suscetível a essas coisas que a gente... Assim, é que é generalizar, mas que a gente fala do universo nerd, sabe? Eu gosto de quase tudo dessas merdas que a gente gasta dinheiro e tempo. É. E quando... tamo junto, né? Não é só você não, rapaz. Não, é, então. E aí o que acontece? Quando eu vi que eu podia trazer de volta aquela experiência que eu tinha, porque eu sempre gostei de jogo de tabuleiro na infância, seja os que eu tinha, seja os que eu joguei na casa de amigos, por exemplo, quando eu podia trazer de volta aquilo, e eu vi que a experiência do board game era uma coisa tão única em cada um, aquilo, tipo, eu falei, cara, como eu vivi até agora sem isso na minha vida, entendeu? Porque é muito diferente, assim, eu particularmente, aí, falando da história do meu grupo, eu tenho um grupo, que é até o grupo do Projeto X, é um grupo meio heterogêneo, do ponto de vista que, por exemplo, não é um grupo que todo mundo joga videogame. Então, assim, não dá pra sentar, juntar a galera e falar assim, vamos fazer hoje uma noite, um fim de semana de jogatina de, sei lá, Smash Bros, por exemplo. Não dá. Não é um grupo que você fala assim, vamos assistir uma série, vamos assistir um filme. Cada um gosta de uma coisa diferente, mas, por incrível que pareça, o board game meio que atraiu, nem que minimamente, todo mundo. Mas é porque o board game tem um fator de socialização muito forte, né? E acaba meio que... Mesmo que a pessoa não tá tão interessada, mas vê todo mundo socializando ali na mesa, faz a diferença pra pessoa participar. E exatamente. E assim, pelo menos a maioria dos que a gente jogou, eles sempre foram muito democráticos, muito... Deram muitas chances pra todo mundo jogar. Aquela coisa assim, é diferente do jogo de videogame, onde muitas vezes você vai jogar alguma coisa com muita gente, você não consegue jogar nada. É. Porque o board game, você tem o seu tempo, pra jogar na maioria dos jogos, entendeu? Na sua vez você joga a sua estratégia. Na maioria das vezes tá todo mundo começando junto. E abre a possibilidade também dos jogos cooperativos em milhões de pessoas, né? Exatamente. E outra coisa que meu grupo gosta muito. Ou, assim, meu grupo ele basicamente joga ou jogos competitivos complexos, ou jogos cooperativos. Quando o jogo é o competitivo, mas ele é mais leve, ele não sei porquê, não prende. Tem que ser ou aquele competitivo que você fica muito fechado, ou que você tá toda hora pensando, fazendo alguma coisa, nem que assim, nem que seja pensando na sua próxima jogada, ou é o cooperativozão, sabe? Ah, gritaria, vira a mesa, e gritaria um com o outro, namorado briga com a namorada, sabe? Essas coisas assim. Isso é bom. Mas assim, o Excel disse, né, de ter contato com o Bang, mas qual foi o seguinte, Excel? Você teve contato com o Bang? Tá, eu tive contato com o Bang. Daí eu comprei o Bang, joguei com o pessoal aqui. Na sequência, eu fui pra sua casa verdade. Conheci o Catan. É que eu falei assim, fiquei tão maluco nesse lance de comprar board game, que eu fui numa loja qualquer, falei assim, o que você tem de jogo tabuleiro? Aí eu fui lá e falei, ah, tem esse tal de Catan aqui. Aí, beleza, vou comprar. Daí foi uma introdução boa, assim, na cagada, sabe? Foi porque o Catan é considerado um dos jogos da Santa Trindade da nova geração, né? É. É o Catan, Ticket Ride e o... O nome tá na ponta da língua. Carcassonne, isso. Carcassonne, Ticket Ride e Catan. Sim, são os Getaway, né? Tipo, a galera que... Gateway, na verdade. Getaway. Get away from here. Eles são os jogos de introdução pra galera conhecer essa nova mídia e de se interessar, né? Tanto que tem pessoas, assim, de vários grupos que eu jogo, né? Tipo, por exemplo, a mulher do Snake, né, Camila? Ela joga Catan e ela não joga outra coisa, porque ela não tem interesse. Ela gostou tanto do Catan que ela joga só Catan. Ela não vai atrás, entendeu? E às vezes é um jogo que vê mesa mais presente pra ela, tanto que meu Catan tá emprestado pra ela, porque ela vive jogando com os amigos, entendeu? Tipo, isso é bem legal. E aí o Excel foi lá e comprou o Catan dele também, né, Excel? Comprei o Catan, consegui achar pra vender aqui. Uhum. E foi muito bom, cara. Só que daí foi disso pra baixo, né, cara? Porque o dinheiro começou a jorrar em rios. É que pra mim, por exemplo, eu achei o Catan, aí o Excel comprou outra coisa e falei, cara, eu preciso daquele Bang. Eu fui lá e comprei o Bang no Mercado Livre e eu acho que o Excel também fez a mesma coisa, né, Excel? Mas eu já tinha comprado antes. É verdade, aí eu fui lá e comprei o Bang. Isso, daí eu comprei o Catan. Depois do Catan, eu comprei Game of Thrones. Caraca, olha só o pulo. Não tá muito certo isso. É, são jogos totalmente iguais de complexidade e estrutura. Aí depois do Game of Thrones, eu comprei o Smash Up. Sim, nossa, esse é outra ponta, né? Ah, não. Junto com o Game of Thrones, eu comprei o Once Upon a Time. Sim, que também eu comprei. Que você já tinha comprado. É verdade, eu comprei o Once Upon a Time. Eu falei assim, vou entrar em sites gringos, né? Eu tava naquela pira, na época do dólar, R$2, de comprar camiseta fora, na... Ah, eu também tava comprando, comprei um monte, tem umas até hoje. De estampa exclusiva, né? Isso. Que hoje já não dá mais pra pistola. Nossa, a última que eu comprei, eu paguei, tipo, R$80. Eu falei, meu Deus. Tamo junto, eu paguei a mesma coisa. Eu peguei uma promoção na época do dólar 2-1, eu peguei um moletom por $17, com frete. Olha isso. Presta atenção, né, cara? Mas assim, $17 com frete é um absurdo, cara. Eu entrei, tipo, no Miniature Market, eu falei, ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu achei esse Once Upon a Time, foi um jogo, assim, que eu achei na cagada. Eu nem tinha ouvido, eu falei, vou comprar pelo nome. E foi um jogo que viu mesa muito na época que eu comprei. Hoje em dia, mal vê mesa por conta de outros jogos. Mas foi um jogo... Nossa, cara, mas é um jogo muito divertido, velho. É um jogo party game, muito legal. Faz muito tempo que eu não jogo ele e eu ainda tenho muita vontade de jogar ele. Sim, tem que comprar as expansões, falar que fica bem da hora. E eu acho que isso é uma das, assim, das paradas que, pelo menos, mais me atraiu e mais me cativou. E a maioria das pessoas. É como você consegue achar o jogo certo pro seu grupo, pra você. Ah, sim. E tem uma variedade tão grande. Mas você, tão você grande cabeça, de... você tem quantos grupos atualmente que você joga? Um ou dois ou mais? Ah, eu posso dizer que eu tenho... É que assim, se eu pudesse dividir, eu tenho dois grupos. É a mesma coisa que eu tenho. Um que eu jogo com uma frequência maior. E esse grupo maior, ele ainda assim, ele tem meio que uma subdivisão. Você consegue ver que dentro do grupo tem preferências por um tipo de jogo ou por outro. E a hora que você põe um, alguns falam, não, eu acho que eu vou passar dessa vez, ou não faz tanta questão, mas ainda assim, é um grupo que encosta da temática. Sim. E um grupo que eu jogo bem menos, que é da cidade, né, da minha antiga cidade, mas que quando eu tô lá, a gente costuma jogar, e eles são um pouco mais novos, mas pelo menos, a vantagem é que eles também estão investindo, porque no meu grupo daqui só eu compro, ou eu compro a maioria. Sim, eu tenho esse problema. Tamo junto. Foda, né, cara? Sim. O problema é que assim, todo mundo fala, ah, você faz um rateio. Eu nunca consegui chegar e falar, gente, vamos fazer um rateio? Todo mundo vai falar, não. Entendeu? Eu vou comprar aquele jogo ali de 800 dólares. De fazer um rateio, sabe qual que é? Se eu for contribuir com um jogo, eu quero ter aquele jogo disponível pra quando eu quiser. É. Uhum. Não, e eu também não sou dessa de, ah, é nosso. Não, é nosso caralho, entendeu? É, exatamente, então não dá. Não, o único jogo que acho que dá pra fazer isso é o Pandemic Legacy, porque jogo uma vez já era, né? Cara, eu ainda sou meio assustado. É, eu também. Assim, eu acho que é muito transgressor pra mim, sabe? Sim. É, se a gente fizesse um chat daquele posicionamento político dos board games, eu seria muito conservador. Assim, eu seria tipo direita conservadora. Sim. Isso é verdade. Eu com certeza seria. Se eu comprar, assim, um dia o Pandemic Legacy e for jogar, a hora que tiver que rasgar a carta, eu falei assim: vou só deixá-la de lado. Sim. Pra rasgar. Sim. Assim, tem algum motivo pra eu rasgar? Ele vai trazer Exato. Alguma. Não, assim, eu tenho que fazer uma fogueira com ela e a fumaça usar no board game? Não. Então. Tá. Tem que colar os adesivos nas cartas, numa. Não, a gente anota, né, onde tá o adesivo num papel, entendeu? Cara, não precisa estragar o jogo. Pois é. Entendeu? É muito forte. É muito forte. Assim, eu já fico com dó de usar a folhinha do Seven Wonders. Nossa, tamo junto. Sabe? Caraca, tipo, aquela folha é muito bonitinha, não dá pra usar, cara. Eu levo um bloquinho à parte. Esse tipo de coisa. Então, isso não tira Xerox. Eu já pensei em fazer isso, mas eu descobri o aplicativo. O aplicativo é mais prático nesse ponto. Ou então, cara, a gente joga em algum lugar e usa a folhinha do lugar. O aplicativo me lembra XCOM e XCOM me dá uma decepção, cara. Porque eu abri a caixa, nossa, várias peças e tal, e daí ele vem um encarte falando, baixa o aplicativo. É, tem que baixar o aplicativo. Aí eu procurando o manual, sabe? Puta, cadê o manual? Não existe manual. Você baixa o aplicativo e acabou. Uhum. Bem-vindo à nova geração de videogames, né? É. Manual dentro do CD. Não, na verdade vai vir os jogos do futuro, eu imagino que eles vão vir, sei lá, um pendrive e você vai imprimir na sua impressora 3D. Entendeu? Aqui as miniaturas, tá aqui o arquivo pra você fazer na sua impressora 3D. Você ainda quer dar o trabalho de vender o pendrive, cara? Bota o arquivo pra download. Tem duas versões, a versão física e o digital. Não, versão digital. Tava versão Deluxe, que veio o Pedro. Deluxe, exatamente. Mas voltando. Excel, como que é o seu grupo? Você tem um grupo fixo, um grupo variável? Então, meu grupo de amigos, eu sempre tentava introduzir, chamar e vamos jogar e não sei o quê. E às vezes tinha uma grande resposta positiva, sabe? Uhum. Só que alguns elementos do grupo começaram a não colaborar tanto com isso, começou a tornar cada vez mais difícil a gente conseguir jogar. Principalmente depois que entrou mais um pessoal no grupo, começou a andar junto e tal, sabe? Uhum. Aí o pessoal meio que migrou os posicionamentos. Então, em vista disso, eu chamei um povo que eu sabia que jogava, mas completamente esparso, quando eu comprei o Warhammer. E a gente montou um grupo no WhatsApp, começou a conversar e marcar de quando a gente ia conseguir jogar. No final das contas, a gente conseguiu os 4 jogadores, que pra mim foi demais, porque era tudo que eu precisava. Uhum. E terminou que eu marquei mais umas 2 vezes de jogar com esse pessoal, por esse grupo mesmo, exclusivamente pra jogar. E a resposta foi muito positiva, sabe? Então eu, na verdade, meio que arrumei um novo grupo agora. O problema é arrumar tempo. É uma coisa parecida aqui. Mas pelo menos um grupo que é mais interessado em sentar realmente e jogar, sabe? E isso é bacana, cara. Uhum. Pra quem gosta de jogar, pelo menos ter com quem jogar é maravilhoso. Ah, aqui em Curitiba eu tenho 2 grupos assim, e os 2, querendo ou não, eles são bem presentes. É, um, difícil de reunir uma outra pessoa porque dá aula direto, né? Tipo, no caso aqui, o grupo que a gente joga Civ, que é o grupo de jogos de civilização. Esses jogos a gente tem uma galera que joga direto, tanto que a gente tem uma tabela de pontos, de quantas pessoas já ganhou, entendeu? Até hoje, assim, porque é um jogo que a gente. Nesse grupo é o jogo que mais viu mesa. Que a galera sempre quer jogar, não enjoa, sabe? Porque é tanta estratégia. É a galera do Age of Empire. Jogou Age of Empire na adolescência. Não, mas é isso mesmo. É, né? Age of Empire, Age of Mythology. E o outro grupo é um grupo que a gente normalmente joga variado, joga Battlestar Galáctica, joga ali um Kemet de vez em quando, traz aquele Shadow Over Camelot pra jogar. Ótimo. Joga O Shadow Over Camelot eu não gostei, cara. Eu também, eu não gostei. Eu achei ele bem. Eu só achei legal porque você por ser Monty Python-like, sabe? Mas só isso. Que você fica, nossa, Monty Python, mas. Pô, Monty Python vai chegar pra mim as miniaturinhas do Kickstarter agora em julho. Olha. Vai pagar uma taxa de 6 mil reais. É. Junto com o restante do meu. Sim. Do meu Kickstarter. Ah, não, desculpa. Bom, mas assim, a gente falou dos grupos, né, da nossa relação. Eu quero que vocês falem qual foi o primeiro jogo que vocês tiveram um contato mais efetivo, assim, que foi o jogo que fez vocês se apaixonar mesmo. Eu sei que o Cabeça falou, olha só, tive o Summoner Wars, mas teve um jogo, assim, que falou, caraca, esse é o jogo que eu precisava nesse momento. Você não tá falando o primeiro contato, você tá falando o jogo que a gente comprou que mudou o simples fato de... Ah, preciso comprar porque board game é legal pra você realmente se apaixonar por aquele jogo. Uhum, olha, o que eu vou dizer vai, talvez, não é ser polêmico, mas assim, é que eu tenho uma relação especial que, assim, esse jogo que eu vou falar, ele é um jogo que causa muito... eu vou falar, primeiro, é o Zombicide, mas ele causa muita polêmica, porque tem, né, hoje a internet das pessoas tem muita dificuldade de, né, de discutir algumas coisas. Mas assim, eu vou explicar. O que aconteceu, qual foi a questão do Zombicide? Quando ele saiu, né, quando ele foi... começaram a trazer pro Brasil, pelo menos na minha visão de que não importava jogos, ele era um jogo muito caro. Peça que você tinha aqui. Porque ele, acho que ele saiu a 255, 259. Quando, por exemplo, acho que o mais caro que você tinha era um jogo a R$100, por exemplo, da Galápagos, né? Claro que essa era uma realidade, pra quem já importava, já era comum, né? Mas ok. E aí, eu falei assim, aí eu vi o jogo, eu vi horas de vídeos, porque assim, o que todo mundo falava é que era um excelente jogo pra jogar em grupo, que era um excelente jogo pra trazer pessoas, né? E nessa época, minha galera ainda tava, porque eles gostavam do Munchkin, mas aí, o Munchkin não tinha a profundidade que eles queriam, o Munchkin era, porque o Munchkin tem alguns problemas, depois de um tempo ele fica meio cansativo, dependendo do número de jogadores. Cara, o Munchkin é divertido, mas passou um determinado tempo de jogo, ele fica enjoativo pra caramba. E aí, isso tava pesando nele de tipo, ah, o começo é divertido, mas sei lá, depois da primeira hora, dependendo do tipo de partida ou do set de cartas, todo mundo já tá tipo meio, vai, agora, tá, isso, vai. Tipo, todo mundo tá no 9 só esperando acabarem as cartas da mão pra alguém ir pro 10, né? É, o Munch que eu dei de presente pro Excel na época que ele veio pra cá, bem na época do aniversário, falei, ó, toma aí, já leva aí, de presente. E o Summoner Wars, ele ainda assim, ele tem uma, eu acho que ele ainda é pra um público específico, não é, ele não é tão... Nicho. Ele é um pouco mais nicho, porque tem a questão da estratégia, de tabuleiro. Ele é um jogo pra duas, no máximo quatro pessoas, e quatro ele não funciona bem. Eu já joguei, jogando com duas duplas, né? Então ele é um jogo meio que isola pra um grupo grande. Aí eu vi vários vídeos. Aí a Galápagos ia fazer um lançamento do jogo com... Você podia testar o jogo e depois se quisesse comprar algumas cópias mesmo, que já tava esgotada no site em pré-venda, que foi na Ludus, na luderia aqui de São Paulo. Eu fui, sentei na mesa com, tipo, gente que eu nunca tinha jogado nada. Foi uma experiência legal, fui meio no impulso, falei, comprei, sabe? Tipo, comprei e falei, foda-se. E aí eu consegui apresentar pro meu pessoal meio que de uma forma meio assim, meio, sabe? Tipo, ah, vamos ver esse jogo aqui. Tipo, a gente foi no mesmo fim de semana na Ludus. Eu fui sozinho na primeira vez, eu levei eles na Ludus, convenci eles e falei, ah, vamos ver esse jogo aqui. Sabe? Tipo, meio como se eu não quisesse, assim, fingindo que eu não tinha nada com isso, né? E aí, a primeira experiência, a galera adorou. Aí eu falei, ah, então, eu comprei esse jogo. E assim, ele foi um jogo que, por mais que ele não seja o melhor jogo do mundo, tem muitos problemas, assim, se você for pensar meio de estrutura, ele acaba sendo repetitivo, tem rolagem de dado, meio raso, mas assim, o quanto eu me diverti com a galera, e quantas horas, quantas madrugadas, quanto eu consegui espremer daquele jogo, e o quão bem ele foi aceito, e o quão importante ele foi pra minha galera entender e querer jogar outras coisas até diferentes, assim, eu acho que eu coloco ele como meu favorito nesse ponto, assim. E ele é um jogo que ele consegue agradar o público que já joga há muito tempo, porque ele tem toda uma questão de estratégia também, mas não tão atenuado assim, mas tem. E é um jogo que agrada muita gente nova por conta das miniaturas, né? Porque são várias miniaturas, enche a mesa de miniatura, e é bem interessante, assim, tipo, porque ele é um temático que todo mundo já viu na cultura pop, né? Os zumbis, hoje em dia, tipo, tem muitos filmes, séries que abordam isso, então isso. E eu acho que, assim, ele, quando entra, quando pelo menos a experiência que eu tive no grupo, quando o grupo tá afim e ele entra, meio que assim, no mundinho do jogo, ele se torna absurdo, cara. Assim, essa coisa de você ficar preocupado e meio que, não chega nem assim a questão de fazer o roleplay e inventar a história, mas só de você tá vivendo aquela micro-realidade, entendeu? E se preocupando e, tipo, sabe, tipo, você não sei lá, não ficar puto porque você rolou 5 dados e não acertou nenhum tiro, não faria sentido, ou o fato do zumbi ser parado pela regra das casas iguais, mas assim, você tá tão dentro que isso não importa, porque isso faz sentido dentro da historinha que vocês estão contando e a tensão. Pera, deixa eu perguntar. Se você tá num lugar e os zumbis separam, eles duplicam ou se separam pra você? A regra que eu quero fazer ou a regra que eu faço? A regra que tem que fazer. A que tem que fazer é que você divide irmamente, mas se tem um número ímpar, ele você faz coloca uma mais. Ele faz mitose. É. Nossa, pra mim era mitose sempre, sabe? Tipo, tinha dois, tinha que surgir dois de cada lado. Ah, não. A regra é, se tem número par, você divide. Se tem número ímpar, você vai... O que sobrar, você faz a mitose. Nossa, tirando, acho que a abominação. Jogo, abominação é a única que não faz mitose. Abominação, você escolhe, eu sempre joguei fazendo mitose, só que daí ela vira... Pra dois boomers? Dois boomers, não. Eu chamo de boomers. É um boomer. Não, é um gordo com dois amigos. Ah, um com dois, tá ok. É, caso você não tenha outra abominação pra botar em jogo. Ah, não, eu não lembro. Essa é a regra. Você sabe por que o gordo vem com dois amigos, né? Por quê? Essa eu não sei. I'm fat, let's party. É uma coisa que você falou de roleplay no Zombicide. Eu lembro que o Excel, esse maluco, mais uns amigos lá de Cascavel, mandou uma foto. Olha só o que a gente tá fazendo aqui. Eles... Eu e o Diogo. É o Diogo, né? O babaca do Diogo. Tinha que ser. De fazer o jogo mais longo de Zombicide da vida. Cara, é que assim, cabeça, pra você ter uma ideia. O Diogo, quando ele veio pra cá com... Ele veio várias vezes pra cá com o Zombicide dele, mas a última vez que ele veio com o Prison Outbreak, o Toxic City Mall, que é até onde tinha saído no momento, né? A gente resolveu que a gente ia extrapolar e a gente ia criar a nossa missão. A missão. E a gente resolveu fazer uma campanha com todos os tiles que a gente tinha disponíveis. Nossa. Na mesa da minha cozinha, a minha mesa da cozinha é uma mesa para 12 lugares. De cada lado. Não, 12 de cada lado não. Dá uns 6 de cada lado. Dá tipo mais. Santa Ceia. 12 de cada lado dá Santa Ceia. Ela é meio grande. Se o Zabuza tiver foto, dá para rolar depois foto. Sim, coloca aqui no link do Ludopedia, tá? A gente montou a campanha, a gente montou as regras, o tabuleiro era dividido em estágios. Quando você entrava no estágio 2, você desativava os spawns do estágio 1, porque senão ia ficar absurdo. Sim. Montamos regra de recuperação de vida, que hoje já existe, mas naquela época não tinha ainda, que era a regra do risoto. Você tinha a panela, o arroz e a água, você curava um ponto de vida de todo mundo e descartava ela. Que da hora! A gente A gente separou os personagens que seriam os adequados para aquela missão e que ia ter que ter eles, porque a gente dependia das habilidades deles para chegar até o final. E moral da história é que a gente começou a jogar às 6 horas da tarde, 3 horas da manhã a gente morreu preso na metade do mapa. Então, e eu acho que assim, um jogo que se ele consegue te proporcionar, eu não sei como é que vocês estavam. Nossa, mas você estava pilhadaço. Se não fosse tão tarde, a gente ia ter tentado começar de novo a partida. E isso que eu acho que, pelo menos no meu grupo, aconteceu também algo não nesse nível de, né, Santa Ceia do Zombicide. Não foi exatamente assim. Mas de, cara, às vezes a partida demorar muitas horas e por mais que todo mundo cansado com sono, ele não ficou chato. Ninguém falou, eu vou embora e mato meu personagem. Ou, sério, vamos parar no meio, sabe? Tipo, pô, odeio quando isso acontece. Eu odeio quando tem alguém que faz isso no grupo, cara. Eu tenho vontade de matar a pessoa. Cara, se você vai entrar na mesa, tem que jogar até o final, né? Eu já vi várias vezes, já aconteceu na minha mesa do idiota do Mug e ajudar alguém, por exemplo, na época do Munchkin. Ah, cansei, vou fazer ele ganhar, sabe? Tipo, cara, eu ajudo você. Eu odeio gente assim, cara, sério. Ah. Ou então, como eu já vi, camarada entregar o jogo porque a namorada dele quer ir embora porque ela tá de saco cheio e sabe, aí ele entrega o jogo pra acabar o jogo e poder ir embora, cara. Se bem que o Mug ele é ponto fora da curva porque ele é tão idiota que no Resistance ele era do bem e ele falhou a missão porque ele quis, ele achou que era interessante naquele momento. Interessante, né? Não, ele quebrou totalmente o jogo porque, assim, ficou impossível, né? Porque no caso tinham dois traidores e meio, mas tudo bem. Ele é especial. O Zombicide, pra mim, ele teve um lance em que todo mundo pilhou. Daí eu tentei levar mais vezes pra mesa. A galera já curtiu outros jogos. Os jogos mais complexos, né? Uhum. Mecânicas mais elaboradas. Não que o Zombicide seja mega fácil e tal. O Zombicide tem um fator de dificuldade bem difícil, porque você tem que controlar toda aquela multidão de zumbis. Inclusive, eu acho que eu tenho uma teoria que a regra, se o Zombicide vai pegar bem ou não, é se você perde a primeira missão. Se o grupo perde a primeira vez que ele joga, ele fica meio... Uou... Como assim? Eu perdi. É porque é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas. Exatamente. Elas não estão acostumadas com jogos cooperativos e muito menos perder pro jogo. É tipo, sim, como assim ninguém ganhou? A gente tá indo triste pra casa. É. Sabe? Eu acho que isso deixa a pessoa com... Peraí, mas deixa eu jogar de novo isso aqui. Então eu acho que... Eu pelo menos acho. Eu tenho essa minha teoria de que quando o grupo perde a primeira vez, ele fica instigado a pelo menos jogar mais uma. Ah, sim. Fala, não, a gente tem que ganhar, gente. Exatamente. Sim. Pra ti, Excel, qual foi o jogo que você falou? Agora sim. Cara, por mais que eu seja fascinado no Zombicide, eu acho que eu tenho pouco grupo pra jogar e eu adoro ele. Acho que o jogo que mudou o meu mundo foi um jogo que eu só joguei duas vezes e provavelmente eu nunca mais vou jogar ele na minha vida. Ah. Porque não é meu, mas agora eu tenho um similar. Ah, eu sei. Caralho. Que é o StarCraft Tabuleiro. Caralho, também, olha, o cara bateu o pau na mesa, né, pra falar desse jogo. Ah. É um jogo que é o um jogo out of print, né, não tem mais mercado. E quem tem, cara, anuncia de R$1.000 pra cima. Exatamente. E assim, eu até tinha comentado com Cabeça já e com os autos à parte, que ele era licenciado pela Fantasy Fly, só que a Blizzard, no geral, ela parou de licenciar os produtos dela pra fora, né? Foi um produto. Sacanagem. Foi um problema em virtude disso aí. Então, atendendo a pedidos, porque a Fantasy Fly viu que a comunidade queria muito um reprint do jogo, eles conseguiram fazer um licenciamento de vários produtos do Warhammer e refizeram o jogo com a temática do Warhammer. Eles pegaram o mesmo design, né? Uma base de mecânica, entendeu? E o mesmo designer do jogo lá do StarCraft fez esse jogo. Exatamente, eles fizeram poucas alterações de regra, criaram o mesmo jogo. Quando eu joguei Warhammer agora, consegui jogar uma vez, porque ele tem o mesmo problema do StarCraft, que é um jogo que não acaba nunca. Uhum. Inclusive, o manual, ele fala o seguinte, quando você vai jogar o jogo, pra você contabilizar, em média, de 1 a 1 hora e meia por jogador. Caralho. Nossa senhora. E no Board Game Geek, lá no Ludopedia, fala que é bem menos. Fala tipo 120 minutos, 180 minutos, nem fodendo, né? É, 120 minutos se você tiver em 2 jogadores, porque senão, cara, você esquece. Olha só, só vou citar aqui. Um dos designers do seu jogo foi o designer principal do jogo que eu vou falar na sequência. Só porra. só pra ficar a dica aí. Então, qual que é a pira dele? A pira dele é o seguinte: você vai comandar tudo que você vai fazer no jogo por tokens. Sim, tá? Os command tokens. É, no StarCraft você tinha planetas, no Warhammer você tem setores espaciais, divididos em quadrantes. Os planetas também eram divididos em quadrantes, cada um com 4 espacinhos no planeta, né? Uhum. A moral da história é o seguinte: o tabuleiro, você monta ele cada vez que você vai jogar, encaixando os quadrantes, e no caso do StarCraft, você montando os planetas, encaixando os planetas uns nos outros como se fosse um quebra-cabeça. Esse é o início do jogo. A partir dali, você tem o seu planeta base, que você vai começar, e dali você começa a espalhar. Por turno, você vai ter 4 tokens, você pode botar 4 tokens no jogo. E dentre esses tokens, você tem pesquisa para comprar novas cartas de combate, que você vai usá-las na fase de combate. Você tem o token de movimentação e ataque, e o token de fazer tropas. Sim. Basicamente é isso aí. Tem mais um token, mas não compensa agora, vou falar. Porque é, porque é muito mecânica, gente. É, eu quero simplificar. Vai estar linkado aqui abaixo, se você quiser conhecer um pouco combate, mais. No combate, quando você vai combater, você vai fazer o seguinte: você conta o poder da sua peça, e você vai eleger uma carta da sua mão, e você vai somar essa carta ao poder das suas peças. Compara com o do adversário e vê quem ganhou, pra eliminar ou não as peças. Fora isso, cada um vai ter um objetivo específico pra ganhar o jogo. Cada raça tem seus objetivos. O StarCraft vinha com 2 facções de cada raça. Então vinha 2 Zergs, 2 Protoss, 2 Space Marines. 2 humanos, né? E, cara, era muito massa, porque da mesma forma que você joga o jogo no computador, você tinha que fazer a construção, evoluir a construção para liberar outras peças que você pudesse construir, cada peça com a sua habilidade. Cara, é Muito massa. E no meio disso tudo, você só poder eleger 4 ordens por turno, sabe? Tipo, ter que escolher, ah, eu vou criar peça, eu vou criar não sei o quê. E quando você vai colocar, você não coloca no espaço que você tá, você coloca no planeta. Então a ordem vai ser executada naquele planeta. Aí assim, eu coloco uma ordem, os absentos eu coloco uma ordem, cabeça eu coloco uma ordem. Depois eu coloco outra ordem e vai indo assim em ordem. E a ordem, não é aquela ordem que você fala, tipo, igual no Game of Thrones, né? Você coloca uma ordem e pronto. É uma ordem que você vai colocando. Você viu o cara que, por exemplo, ele tá querendo invadir o planeta, você vai colocar uma ordem em cima da outra. Aí você vai revelando elas. Você vai fazendo uma pilha de ordens no planeta. Então você tem que montar a sua estratégia, inverter ela pra colocar as ordens. Tipo, você quer fazer tropa e despachar ela. Primeiro você tem que botar a ordem de despachar e em cima você vai colocar a ordem de fazer tropa. E no meio disso tudo ainda pode ter a ordem do seu inimigo que tá naquele planeta ou que tá próximo. Tem muita então, coisa assim, caramba, que é foda. Cara, é muito massa esse jogo. Ele é muito louco. Foi o jogo que explodiu a minha cabeça, porque eu nunca tinha encarado um nível de estratégia tão absurdo quanto precisa nele, porque você tem que administrar tudo que você precisa fazer naquela rodada em 4 ordens, organizar na sua cabeça como você vai ter que executar elas e depois inverter tudo pra você poder botar as fichas em jogo. É aquele jogo que a galera começa sentada e termina de pé, né? Exatamente. Cara, é absurdo. E assim, tudo bem, tem gente que fica perdido e tal, mas pra quem gosta de jogo de estratégia mesmo, o nível de imersão que ele propicia é absurdo, cara. É absurdo. Eu citei, né, que um dos designers desse jogo, do Forbidden Stars, ele fez, que é o Corey Konikiska, uma coisa assim, que é um nome meio zoado. Que nome de design tabuleiro é sempre zoado, é Vlada, não sei o que lá, mas ele fez também um outro jogo que pra mim é um dos meus favoritos de todos os tempos, foi o primeiro assim que eu comprei e falei, caraca, esse jogo aqui é foda, é o Battlestar Galactica Board Game, que... Battlestar Galactica, que até hoje o Zabzeta não me deixou jogar quando eu fui em Curitiba. A gente foi jogar e a galera meio que... A gente vai jogar dessa vez, tá? Não, Zabuzeta. Vamos não. Eu vou levar 1 milhão de jogos aí, cara. Eu duvido jogar, que a gente vai jogar Battlestar. Vai jogar. Duvido. Zabuzeta, depois desse jogo, Cylon em todos os jogos. Não, exatamente, cara. Eu peguei um karma, que é assim... É o Cylonzeta. Cylonzeta. Depois desse jogo... Depois que chegou o Resistance, a galera não chama de Spy, chama de Cylon. Quantos Cylon tem na mesa? Quantos chama Spy? De Zabuzeta. Quantos Zabuzetas estão jogando? Sim, e é um jogo que é mega traumático. Mas assim, ele é um jogo excelente, porque ele é um dos melhores que une temática com mecânica, né? Quem viu o seriado vai pilhar muito, muito mesmo com o jogo. E quem não viu vai se interessar muito pelo seriado, porque o jogo é muito bem feito. Nossa, cara, e tem uma galerinha aí que é apaixonada nesse seriado, né, Zab? É, né? Tem uns caras até que fazem tatuagem. É, pô, cara, eu, o Zabuzeta e o Diogo foram 3 caras assim que a gente ficou apaixonado de uma forma do seriado, de sentar em 2 dias assistir a série, quase. É, e assim, tipo, eu já fiz 3, 4 maratonas pra assistir, e volta e meia eu tô assistindo de novo. Pô, eu já assisti a série 3 vezes, cara. Sim. Eu assistiria uma 4ª vez. Sim, ou eu, se pá, quando você vir pra cá, a gente faz uma dessa aí. Não sei se vai rolar. É, dá um jeito, né, cara? Tá vendo como é que é o nível na cabeça? Os caras já assistiram mais de 3 vezes a série e querem continuar assistindo. Você assistiu, cabeça? Não, nada. Então tem que assistir, cara. Eu imagino que seja Star Trek mais escuro. É mais ou menos isso. E assim, ele é um pouco mais... É, como é que eu vou falar? Desesperado. Tudo tá... Tem que acontecer naquele momento. Ele é muito cheio de crises, coisas que o Star Trek não tem necessariamente fora dos filmes. Ruim é que saiu do Netflix, né, cara? É, infelizmente. Inclusive, teve bastante coisa que saiu do Netflix ultimamente, que eu tô ficando bem puto com isso. É. O jogo, assim, é um jogo que existe a mecânica de traidor, né? Ele é um jogo que você joga de 3 a 6 pessoas. É um jogo um pouquinho demorado, acho que vai de 2 horas e meia até umas 3 horas e meia, mais ou menos, porque é muita coisa que ocorre. Assim, cada vez que um jogador vai jogar, ele vai fazer ação e vai vir uma crise. E, assim, é crise atrás de crise. É o seriado. Tanto que as cartas, se você olhar a crise, ele tem uma situação do episódio que aconteceu. A mecânica principal, assim, dele é que cada um tem uma especialidade, né? Vai recebendo cartas de política, de liderança, de tática, engenharia e por aí vai. Ou pilotagem, né? Que a gente chama de pilotagem de zoando. E as crises são superadas com cartas a favor. Se você tem cartas, por exemplo, que ele pede, ó, a crise é dê cartas de número de... que a soma nas cores vermelho, azul e verde D10. A galera vai lá e joga, só que joga não revelada, né? Todo mundo faz a sua ação, joga ali, seleciona uma carta, ou quantas cartas quiser, e sempre vai vir duas cartas aleatórias do monte de baralho, lá que é sempre tem chance de vir 40% certo e 60% errado. E, cara, a mecânica principal é assim, porque quando você vê que veio duas cartas de lá e apareceu três cartas voltando contra aquela crise, você fala, opa, alguém... Você faz igual o TR-8R, pega o seu bastão e grita, traitor! Exatamente. Traitor! E, cara, é um jogo que você tá constantemente tentando deduzir as pessoas. Não é que nem o Resistance, que é mais na cara, entendeu? Que você joga. Esse não, você... Porque se você joga uma pessoa errada na prisão, os Cylons, eles vão comemorar. Eles vão, não, vamos aqui. E, cara, a forma que você... Você tem que cumprir papéis. Você tem que entrar no personagem quando você sai. Ou o Man, você tem que, tipo, jogar na cara. Olha só, aquela pessoa tá fazendo errado. Cara, uma das vezes que eu joguei, o Rod, que ele é o Chaotic Evil aqui do grupo, ele foi lá, tirou um Cylon da prisão. E eu sabia que o cara era Cylon. E eu gritei com o Rod na mesa, a mesa do lado parou e ficou olhando pra gente, a gente discutindo horas e horas, porque o Rod tinha feito a cagada. Aí eu consegui colocar de novo ele na prisão, no caso. E daí a gente ganhou como humano. Mas assim, cara, é um jogo que a cada jogada, a cada jogo novo, é muito legal o rolling play que ele gera sem querer, sabe? De você ter um papel, você abordar ali. E os personagens que tem bem da hora, tipo, todo personagem tem uma vantagem e uma desvantagem, então eu recomendo fortemente. Pra mim foi a minha primeira, o amor à primeira vista nos jogos de tabuleiro, que você falou, caraca, tem uma coisa muito especial nesse ramo, jogo de tabuleiro, e esse jogo tem isso aí. E pelo que você tá falando e pelo que eu vi, ele é muito muito próximo do Dead of Winter, tá chegando, que chegou no Brasil agora. É, o pessoal falou isso mesmo. Eu tava reparando na questão de traidor e tal, contribuição de crise. É um pouco similar. É, pelo que eu vi, a diferença parece que tem algumas diferenças. Eu não sei se o Battlestar tem rolagem de dados. Tem pra combate espacial. Tem um pouco de semelhança. A diferença, pelo menos que eles falam do Dead of Winter, é a questão da carta de encruzilhada, do Crossroad, né? Que é a mecânica da empresa, que a empresa tá colocando, que é um evento aleatório a mais, que pode ou não acontecer. Que dá, mas... Né? Talvez, se você teve interesse pelo que o Zabuzeta falou e não quer, sei lá, importar o jogo, você pode dar uma olhada no Dead of Winter e ver se interessa. Não precisa importar, porque aquelas lojas de tabuleiro que trazem pra cá, todas elas têm. Ah, tá. Só que ele é muito caro? Ele tá na faixa dos 300. No leilões aí do Ludobid, eu acho que é por 280, assim. Ah, tá bom. Tá num preço normal de jogo de tabuleiro. É que eu comprei na época por R$200. Faz um bom tempo, né? Ah, foi assim, cara. Eu paguei 70 no meu Game of Thrones. É, isso é verdade, cara. É assim, tinha uma amiga minha fazendo intercâmbio no Texas, em San Antonio. E ela faltava um mês pra ela vir pra cá pro Brasil. E a gente tava começando a época do board games e tal, e eu vi que tinha do Game of Thrones. Eu tava numa fascinação absurda do Game of Thrones por causa dos livros. Eu fui procurar pra vender e eu achei uma loja que tava em promoção, queima de estoque, por $35. Na época o dólar tava barato. R$2. Eu peguei, eles me deram frete free, eu mandei entregar na casa dela e esperei um mês pra ela voltar e trazer o jogo pra mim. É a mesma coisa que eu esperasse se mandasse vir aqui pro Brasil. Que belo negócio. Caraca, não, sério, eu fiquei impressionado. R$70, só toma. Cara, você comprou o board game mais barato do universo, né, cara? Mas é isso, gente, olha só, a gente falou a respeito da nossa introdução nesse mundo maravilhoso board games, que a gente gasta pra caralho, a gente trouxe três pessoas aqui, né, eu, Excel. A nossa ideia principal hoje era mais falar como que foi nosso primeiro contato, pra futuramente a gente poder focar em falar em jogos específicos, olha, hoje a gente vai tratar de jogos da temática X, ou ainda, tipo, olha, tem um jogo que tá pra lançar, hoje a gente vai fazer especificamente sobre ele, vamos falar dele, o que a gente já teve de contato, que a gente conhece dele. Futuramente, quem sabe até rolar uns gameplays e a gente filmar, a gente jogando algum jogo. Tem um canal do Jogatina BG, tem um canal. Eu já fiz um vídeo, vai lançar na semana que vem, tá? Porra. Esse podcast vai lançar na sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Carnaval. Isso. E agora no carnaval, inclusive, eu já vou adiantando que a gente vai estar gravando uma jogatina. Sim, várias. E jogo que não lançou ainda. Porque... Kickstarter serve pra isso. É verdade, né? Você tá com o Zombicide. Ó. Oh. Plague. É, exatamente, já tá aí já. A única pronúncia que eu não sei falar nos jogos de tabuleiro, eu sempre falo plague. Eu nunca sei, plague. Eu nunca acerto de primeira o plague. Mas é isso, vamos fazer um agradecimento aqui ao nosso convidado, o cabeça do Projeto X Podcast. Ele já grava com a gente faz tempo, né? Pra quem não sabe, a gente tinha um podcast de música e videogame, que era o Game Track. Eu não só participei, como eu sou o campeão, o atual e acredito que eterno. O campeão incontestado. Esse... Do Blog Versus. Ganhou das Pepeca. Incrível. Ganhei da Pepeca. Peca, olha aí. Sim. Hoje estaria um pouco mais difícil. Hoje a situação tá um pouco mais difícil. É. Eu seria meio taxado de algumas coisas tristes na internet. É, mas, verdade, mas ainda assim, sou campeão invicto enquanto não houver o próximo. Exato. Ah, olha aí, quem sabe, né? Talvez surgiu lá no BitSuit. E convite também, cabeça, pra você aparecer outras vezes pra falar de outros jogos. Com toda certeza. Afinal, nós estamos aqui pra, né, trazer outras pessoas pra esse hobby, porque a gente não pode se fuder sozinho. Exatamente. Tem mais gente tem que se enfiar nisso aí. A ideia é essa, né? Mas, cabeça, é porque não conhece o Projeto X. Vamos lá, fale a respeito desse site maravilhoso. O Projeto X é um site que tem como produto de entretenimento principal um podcast que trata sobre diversos temas da cultura pop, seja ela ocidental ou oriental. Então falamos desde animes e mangás, passando por videogames, quadrinhos norte-americanos, séries de TV, cinema, tudo isso no mesmo episódio, temas de cotidiano, né? Tudo isso e apenas um episódio, entendeu? São podcasts de 36 horas, não. Mas, se você tiver interesse por qualquer um desses assuntos, tanto o Zabuzeta quanto o Excel já participaram lá mais de uma vez. Muitas vezes. Mais de uma vez? Claro. Você participou do... Eu só lembro de uma. Você participou sobre os jogos Lego. Sim. Ah, é verdade. Eu tinha esquecido dos jogos Lego. É, isso aí. Que a gente ficou fazendo meia hora de piadas pela TNT Games. Exatamente, foi isso mesmo. E agora já estamos todos ansiosos pelo próximo, que é o Lego Star Wars 7. Nossa, oh, eu vi o trailer, eu babei, hein? Eu preciso muito. Ah, eu também, cara, meu Deus. Todos precisam, cara. Porque cancela Uncharted, eu tô comprando. Cancela Uncharted, que eu vendi meu PS4 mesmo, aí, vamos lá. Bom, Excel. Pra comprar board game, ó a droga. Começa a vender os eletrodomésticos da família. Mano, cadê essa geladeira? Não, mas tá aqui zumbi site bonito, mãe. Olha aqui que bonito. Miniatura, mãe. Miniatura de plástico, mãe. Bom, Excel, caso a pessoa queira te encontrar nessa internet, como ela faz? Olha, ela pode seguir meu Twitter, que tem várias propagandas do Bubox, bem legal, porque eu não uso mais Twitter faz um tempo. Ela pode me encontrar no Instagram, Thiago Alexander, tudo junto. Meu nome é bem gay com HY. Uhum. Pode me encontrar só Instagram e Facebook que eu uso, gente. Eu não uso mais nada. Olha só, quem quiser me encontrar nas internet, @zabuzeta no Twitter, zabuzeta.com, meu portfólio para edições de podcasts e vídeos. Oh. E também você pode encontrar minha voz maravilhosa com o Junin lá no podcast Beats de Wamp, que a gente fala sobre trilhas de videogames. Tá bem da hora lá. A gente fala isso aí. E eu tenho um agradecimento muito especial. Como é o primeiro episódio, esse podcast está sendo publicado diretamente, exclusivamente, no Ludopedia. Eu tenho que agradecer muito a gerência do Ludopedia. Exatamente. Pessoal, muito obrigado mesmo. A gente agradece de coração, cara. Uma oportunidade muito bacana que vocês oferecem. Porque até montar um site, um feed. A gente tá aqui no mundo do podcast, a gente sabe como que é o trampo disso, né? Ô, faz algum tempo, hein, Zabuzeta? Nossa, eu não sabia que ele ia ser ouvido por tantas pessoas. Agora eu tô até encabulado. Toma essa na cabeça. Ah, cabeça, para de se fazer. Você tá calejado já com o podcast, cara. Pode parar. Poxa, mas eu não falo sempre de board games, vai que eu falo besteira. Cara, tamo junto. Cara, se você voltar um tempo atrás, lá no Meia Lua X, você vai pegar uns podcasts que eu não fazia nem ideia de que jogo era. Justo. Eu tinha uma raiva disso, cara. Eu tava falando, os Abuzetas viravam, pô, gente, aí vou falar do jogo tal, não sei o que, tá aqui a pauta, bababá. E eu que fui o que mais enchia saco pra fazer pauta, tá? Tá aqui a pauta e tal, não sei o que, beleza, bababá, bababá. Quem jogou o jogo? Excel? Não. Por que não, Excel? Ah, cara, sei lá, não tava afim. Comprometimento. Bom, você também pode ouvir outros podcasts aqui, vai estar tudo linkado aqui abaixo pra vocês. Então é isso, gente. A gente fica aqui. Então até a próxima edição e até o próximo turno. Até o próximo turno.